No final da manhã de terça-feira, policiais militares da ROCAM do 14º BPM, em ação conjunta com a Polícia Civil em decorrência da Operação Quaresma, realizaram a apreensão de um menor e a prisão de um homem. No cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em vários locais da cidade, os policiais chegaram até uma residência, onde estaria um homem acusado de ter praticado um homicídio em São Paulo. Em uma das ações, foi apreendido o menor, que estava em posse de um revólver calibre 38. Este, que segundo o menor, teria sido usado em um assassinato no estado de São Paulo, o qual também assumiu ter assassinado um desafeto de seu pai. O pai do menor esteve na delegacia, onde foi constatado que também ele era procurado pela justiça, pois tinha um mandado de prisão em aberto. O pai do menor, em virtude de ser o mandante do homicídio, ficou preso. Mais tarde, depois dos procedimentos no DEA, o pai foi encaminhado à 6ª SDP para ser reconduzido ao estado de São Paulo, como manda a lei. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.